Claude Debussy. Carne nua da sensação. E o silêncio entre as notas. Programa de Afonso Araújo. Claude Debussy nasceu no verão de 1862, em Saint-Germain-en-Laye, nos subúrbios de Paris. Provinha de uma família de meios modestos. O pai, um antigo militar, juntamente com a mãe, vendiam produtos em cerâmica numa loja. Ela também fazia serviços de costureira. Foi o mais velho de 5 irmãos e o único com aptidão artística, concentrando em si as atenções da família. Por esta razão, nunca chegou a frequentar uma escola com ensino formal. A sua irmã descreve-o como uma criança tímida e reservada, um pouco rabugenta, mas doce, que prefere ver os outros brincar do que juntar-se a eles. Dois anos após o seu nascimento, o negócio de seu pai colapsa, pelo que a família se muda para Paris. No entanto, a sua estadia é curta, pois, em 1870, a guerra franco-germânica deflagra. No mesmo ano, a família refugia-se do cerco de Paris, na cidade de Cannes, em casa de uma tia. Mesmo só passando lá um ano, este foi um tempo crucial para a vida de Debussy, que, na época, tem apenas 7 anos. A sua tia paga-lhe as primeiras aulas de piano com o músico italiano Giovanni Cerruti. Já nesta altura, demonstra uma grande vocação para a música. O seu pai permaneceu na capital e aderiu à Guarda Nacional, tomando parte na Batalha da Comuna de Paris. Depois da derrota, foi duas vezes, e durante um ano, preso pelas tropas do governo francês. Estabeleceu no cárcere uma amizade com outro prisioneiro, Charles Le Sivry, um músico autodidata e maestro, cunhado do poeta Paul Verlaine. Este insistiu que Debussy tivesse aulas com a sua mãe, Madame Antoniette Fleur Mottet Fleurville, antiga aluna de Frédéric Chopin. Entretanto, a família Debussy regressou a Paris. Debussy iniciou as aulas com Madame de Fleurville, que ficou impressionada com a habilidade do jovem. Debussy ficou fascinado e influenciado pela música de Chopin e a poesia de Verlaine. Iniciou assim uma forte conexão com a literatura francesa, claramente observada no seu repertório. O seu talento é indubitável. É admitido no Conservatório de Paris em 1872, com 10 anos de idade. Revela-se um jovem rebelde indisciplinado. Insurge-se contra o ensino e confronta os seus professores e colegas que, mesmo reconhecendo-o como um prodígio, desprezam a sua atitude e inaudita abordagem à música. Para além disso, é solitário e desajeitado, obtendo reputação pelo seu singular comportamento. Gabriel Pierne, colega de Debussy e compositor, referiu que o seu embaraço e falta de jeito eram incríveis. Para além disso, era tímido e indomável. Durante as aulas de piano com Marmontel, surpreendeu-nos pela sua estranha forma de tocar, exagerando todos os efeitos. Debussy demonstrava interesse pelos acordes fora do vulgar, ritmos complexos e progressões inesperadas de harmonias subtis. Embora bastante repreendido por alguns dos seus professores, o seu entusiasmo em explorar novos caminhos foi encorajado por outros, que reconheceram o seu talento e inteligência. Ganhou diversos prémios, menções honrosas e fez aparições em público. Thank you. Em 1869, Antoine Marmontel, um dos seus primeiros professores, conseguiu garantir-lhe uma colocação para um prestigiado trabalho de verão como pianista residencial do castelo de Chenonceau, onde ganhou um gosto pelo luxo. Durante essa estadia, Debussy abandonou a ideia de se tornar apenas um pianista, ambicionando tornar-se um compositor. Redigiu as suas primeiras obras, dando início ao seu percurso de criação artística. Expressou, desde cedo, um desejo por quebrar barreiras e explorar a música sob novas perspectivas. Foi incentivado a frequentar as aulas de composição do conservatório, cujas vagas eram reservadas aos alunos mais excepcionais. O seu gosto e ideias não são bem-vindos. Fica condicionado pelo ensino académico conservador, elaborando composições com claros restringimentos criativos. Não obstante, foi capaz de produzir trabalhos que se conformavam com os preceitos da instituição. Consequentemente, o seu progresso é lento e escasso, mantendo este registro até ao final dos seus estudos. No ano seguinte, Debussy foi novamente colocado no novo emprego de verão pelo seu professor Marmontel. Ocupa a função de pianista de família da milionária Nadezhda de Vomec, patrona de Tchaikovsky, com quem colabora no ensino musical das suas crianças. No total, tinha 5 rapazes e 6 raparigas, e como parceiro delas, a tocar peças a 4 mãos. Segundo as palavras de Nadezhda de Vomec, este jovem toca bem, tem uma técnica brilhante, mas não tem qualquer expressão pessoal, ainda é muito novo. Diz ter 20 anos, mas parece ter 16. Na verdade, tem 18. Esta oportunidade permite-lhe viajar com a família Von Meck para Veneza, Florença, Nápoles, Viena ou Moscovo. É envolvido num mundo de exotismo e exuberância, no qual descobre novas sensações musicais que lhe iriam abrir horizontes. Nadezhda assumiu um importante papel no ensino de Debussy, expondo-o a importantes figuras da música russa, como Tchaikovsky, Borodin, Mussorgsky, Balakirev, Rubinstein e Rimsky-Korsakov, que o iriam influenciar. Para além de aprender todas as peças de Tchaikovsky, compôs o seu piano trio em sol maior em conjunto com Nadezhda e produziu transcrições a 4 mãos de 3 danças do Lago dos Cisnes, mas a música de Mussorgsky interessou-o particularmente. Acabou por estabelecer um forte vínculo com a senhora Von Meck. Esteve ligado a ela durante os 2 anos seguintes, viajando frequentemente com a família para a Rússia. O tempo que permaneceu com Nadezhda provou ser crucial para a sua educação. Thank you. Em 1880, em Paris, Debussy inscreveu-se nas aulas de composição com Jules Massenet e depois com Ernest Guiraud e de órgão com César Franck. Deu lições particulares e foi contratado como acompanhante para as aulas do curso de canto de Marie Moreau-Sainty. Durante os 4 anos a exercer o cargo, conheceu e estabeleceu amizade com Marie Blanche Vasnier, uma sedutora cantora soprano casada com o arquiteto parisiense Henri Vasnier. A cantora não só assumiu uma atitude maternal e pedagógica na vida de Claude Debussy, como se tornou numa musa de inspiração para os seus primeiros trabalhos, imortalizando-se na memória do artista como a sua primeira paixão. Cego pela chama, Debussy dedicou-lhe diversas peças. Para Madame Vasnier, só em ti estas músicas podem viver e perderão o seu gracioso charme se nunca passarem pelos teus melódicos lábios de fada. Ao abandonar o conservatório, Debussy reflete sobre a opinião dos seus professores e colegas que acreditavam que o seu gosto peculiar não o levaria longe. Assim, compôs a cantata L'Enfant Prodigue, respeitando uma estrutura ao gosto da época. Um amigo seu comentou que a obra evidenciava certos traços em comum com a música de Jules Massenet, uma associação regularmente feita ao longo da sua juventude. Para seu espanto, a obra garante o primeiro lugar no Prix de Roma, prémio que lhe assegura uma bolsa na Académie des Beaux-Arts. Cumpriu 3 anos na Vila de Médici, a Academia de França em Roma, até 1887. Iniciou estudos na Academia em janeiro de 1885. Anualmente, os membros da Academia de França exigem-lhe um novo trabalho. A tarefa revelou-se, no entanto, frustrante. A artística atmosfera de Roma aborreceu-o, assim como os seus colegas que, devido à sua natureza reservada, lhe chamavam Príncipe da Escuridão. A ópera italiana romântica desagradava-lhe. O ensino académico obstruía a sua criatividade. Sentia-se constantemente depressivo e incapaz de compor, ausentando-se 3 ou 4 vezes durante o período de estudo, sobretudo para ir ver Marie Vasnier. Conseguiu, todavia, tirar algum proveito da sua estadia. Fez amigos e descobriu novas inspirações como Richard Wagner, Giuseppe Verdi e Franz Liszt. Conseguiu finalmente compor 4 peças para a Academia. Delas se destaca a parte da cantata La Damoiselle Héroe, uma obra prematura mais característica do autor, que só iria terminar em 1889. Compõe também, não para a Academia, a maior parte do seu ciclo de Verlaine, intitulado Arrêt oublié. Trata-se de uma sequência de peças para voz e piano, baseadas na poesia de Verlaine. O ciclo não fez muito sucesso na época, mas foi republicado em 1903, após o compositor se tornar conhecido. Inspirada num texto do poeta e pintor Dante Rossetti, a obra emprega a forma tradicional de oratório e cantata e utiliza tanto novas como esquecidas escalas e harmonias. Revela o recorrente gosto de Debussy simultaneamente pelo período pré-romântico e pela inovação. As suas peças são fortemente criticadas. Zulema foi considerada bizarra, incompreensível e impossível de interpretar. São acusadas de serem demasiado impressionistas, numa época em que o termo impressionismo era pejorativo. Debussy não gostava dessa conotação e tentou distanciar-se dela ao longo da sua vida. Disse: "Os imbecis chamá-lo impressionista, um termo empregado com a maior das imprecisões." Debussy decide voltar para Paris em março de 1887. Após tantos anos resignado em aceitar as convicções daqueles que não o aprovavam, libertou-se. Escreveu: "Tenho a certeza que o Instituto não iria aprovar a minha música, pois vai naturalmente contra o único caminho considerado correto por eles. Mas não há nada que eu possa fazer. Estou demasiado enamorado da minha liberdade, demasiado apaixonado pelas minhas próprias ideias." De volta a Paris, Debussy, de 25 anos, mudou-se para um sótão no Quartier de Saint-Lazare, conhecido pela sua vasta história artística. Deu aulas de piano, compôs e visitou a família. Não gostava da música da época e desejava descobrir novas sensações, frequentando diversos cafés, como o notável Le Chat Noir. Nestes estabelecimentos, deparou-se com músicos, pintores e poetas e, ocasionalmente, acompanhava cantores. O seu interesse por Richard Wagner foi novamente exaltado ao escutar o primeiro ato da ópera Tristão e Isolda. Visitou o Festival de Bayreuth, na Alemanha, em 1888 e 1889, deslumbrando-se com outras peças do compositor. A maestria da forma e as marcantes harmonias presentes na sua música evidenciavam inovação, levando Debussy a tentar associar-se ao seu estilo. No entanto, rapidamente se afastou desta ideia ao se aperceber do forte sensacionalismo romântico latente na obra do compositor. Mesmo assim, em algumas das suas obras, no modo como refina uma certa dimensão onírica, há reminiscências musicais deixadas por Wagner. O período subsequente revelou-se fértil para o jovem compositor. Começou a desabrochar o seu estilo pessoal, bastante distanciado dos padrões da época e produto dos conturbados caminhos tomados na sua juventude. Das suas origens humildes, envoltas num clima de instabilidade, por rumos de prestígio e luxo, acompanhados por indícios de romance, Debussy, constantemente rodeado de um academismo implacável e hostil, encontrava-se agora livre de preconceitos. Apesar da idade, a maior parte dos elementos presentes nas peças produzidas nesta época prolonga-se até ao seu estilo mais tardio. O desejo do compositor por quebrar as barreiras estruturais e estilísticas da música e puxar os seus limites é, por fim, concretizado sem constrangimentos. Não tenta evocar explicitamente uma narrativa sentimental, como os românticos. Envolve o ouvinte-se num determinado clima, espontâneo, incerto e metamórfico, e convida-o a uma viagem de fantasia e sonhos, alimentada pela sua própria imaginação. A emoção, ambígua e indefinida, é resultado da reação da audiência, e não intrínseca à música. Por outras palavras, a sua música sugere e evoca, mas não descreve. Debussy inspira-se agora no movimento literário do simbolismo. O seu primeiro contacto com o mesmo resultou de um encontro com Stéphane Mallarmé, um dos principais poetas e impulsores desta tendência. Os simbolistas procuravam colocar mistério na poesia, davam importância ao som das palavras e não somente ao seu significado. Thank you. Embora inspirado pelo simbolismo, o estilo do compositor ficou associado ao impressionismo desde os seus dias no conservatório até hoje, mesmo contra a sua vontade. Foi, na época, um movimento pictórico responsável por uma ruptura no academismo das artes. Rejeitando a perfeição da forma mimética, os impressionistas retratavam os objetos de um modo mais livre e espontâneo, tendo em conta a sua essência e observando-os ao ar livre, sob as constantes metamorfoses da luz. Enfatizavam a cor, que concebe a forma, aplicando-a livre e arbitrariamente através de pinceladas rápidas e fragmentadas e em pastes. Assim, a forma é simplificada e deformada, assemelhando-se a uma névoa, produzindo uma atmosfera enigmática e espontânea. Como os impressionistas, Debussy rejeitava o academismo e a excessiva teorização da música, despreocupando-se em criar peças convencionalmente perfeitas. Contrariamente, privilegiava a cor da música, tal como os impressionistas a sobrepunham à forma. Evocava igualmente um clima livre, fantasioso e místico. Debussy opunha-se a uma estrutura apoiada em temas e motivos, bem como os previsíveis padrões de frases, estruturas e acordes usados excessivamente no passado. Em vez disso, explorava o campo fora da tonalidade, abandonando o movimento harmónico e o método fundamental de tensão e resolução para guiar as suas melodias e harmonias. Thank you. A sua música é geralmente atonal, ou de centro atonal inconsciente, formada num único tema contínuo, sem interrupções, que volta a si mesmo no desenvolvimento lógico, dedutivo e fluido. São preferidas as escalas incomuns ou inauditas, como a escala pentatónica e a escala hexafónica, assim como conjuntos de acordes atípicos. Frequentemente, tanto as escalas como as cadências de acordes não encontram resolução, suspendendo o momento e encontrando numa sensação ambígua e fora do comum. O ritmo é comumente mais livre, fluido e indefinido. Uma das primeiras obras do artista a exibir estes traços é De Arabesque, para piano, um par de arabesques composto entre 1888 e 1891. O primeiro arabesque, significativamente mais famoso, é caracterizado por um andamento mais fluido e calmo, enquanto o segundo é mais rápido, com um tempo mais animado e um forte staccato. A sua abordagem ao género acompanha as linhas curvas e orgânicas da Art Nouveau, apoiando-se na pureza de forma e harmonia com a natureza. Também invoca os arabesques da era do Barroco, sobre os quais comentou: "Foi a idade do maravilhoso arabesque, quando a música era sujeita às leis de beleza inscritas nos movimentos da própria natureza." Ainda em 1889, o seu gosto por outras culturas, previamente cultivado pelas viagens com Nadezhda, foi despertado ao ouvir um agrupamento de música javanesa, o gamelan, na Exposição Universal em Paris. O principal instrumento musical do gamelan é o gongo, com vários tamanhos e famílias, podendo também incluir metalofones, com barras de bronze fixadas por cavilhas, xilofones, tambores de membrana percutidos com as mãos, flautas de bisel, dois tipos de cordofones, um dedilhado e outro com arco, e, por vezes, vocalistas. As composições de gamelan têm modos, escalas e ritmos diferenciados. Consequentemente, Debussy é um dos primeiros compositores ocidentais a inspirar-se na música da Ásia Oriental. Fica fascinado pelos ritmos assimétricos e cores instrumentais dos instrumentos exógenos. Compõe a suíte para piano Estampe, concluída em 1903, com escala pentatónica, que evoca a percussão javanesa. A tendência de Debussy a inspirar-se noutras culturas é continuamente verificada ao longo dos anos. Nos finais de 1890, conheceu Henrique Satie no café Auberge du Clos, no qual ele era pago para tocar após ter abandonado o Chateau Noir. Partilharam da mesma vida boêmia e de uma abordagem experimental à música, o que os levou a estabelecer uma forte amizade. Confiaram no outro, não só para discutir sobre música, como para a interpretar em conjunto, envolvendo-se em várias parcerias, como a orquestração de duas da Gymnopédie, a primeira e a terceira, em 1897. Com o passar dos anos, no entanto, a sua amizade foi azedando devido a uma certa rivalidade e divergência de ideais. Henrique Satie testemunhou que, se não tivesse Debussy para discutir coisas um pouco mais complexas do que habitualmente as pessoas vulgares falam, não sei como iria conseguir expressar os meus pensamentos humildes, se é que os expressasse sequer. Já antes da sua chegada a Paris, a relação entre Debussy e Madame Vasnier subtilmente se ia dissipando. Ainda em 1890, enquanto mantinha uma relação com a cantora Thérèse Roger, começou a ter outra com a modista e dançarina Gabrielle Dupont, conhecida como Gabi Léry e chamada Gabi aux yeux d'acier. Os seus cabelos loiros e olhos verdes irresolutos cativaram Debussy, tornando-se a sua nova musa. 3 anos depois, começaram a viver juntos. Debussy continua a compor. Alguns trabalhos seus são apresentados em público. A sua música causa pouco impacto, embora algumas peças tenham tido algum sucesso. Não obstante, foi eleito por outros compositores membro do Comitê da Sociedade Nacional de Música e, para ela, compôs o seu Quatuor à Corde, em sol menor, apresentado em 1893. Entre 1890 e 1895, compôs a Suite Bergamasque para piano, a qual foi revista e só publicada em 1905, tornando-se numa das suas obras mais famosas. A obra consiste em quatro movimentos: Prélude, Menuet, Clair de Lune e Passe-pied. Thank you. terceiro movimento, Clair de Lune, em Ré bemol maior, inicialmente chamado Promenade Sentimentale, é a parte mais conhecida da suite, bem como considerada uma das melhores e mais importantes peças para piano do seu tempo. O nome baseia-se num poema homónimo de Paul Verlaine. A linguagem pitoresca de Debussy é claramente expressa na peça. Tanto a estrutura formal vaga como a tonalidade ambígua presentes evocam um ambiente transparente, suscitando pacificidade e fortes emoções no ouvinte. O andamento do tema é livre e fluido, guiando-se sobre uma linguagem delicada e elegante. Revêem-se elementos da natureza na peça, como arpejos que ascendem no ar, cadências que relembram cascatas e uma constante serenidade e graciosidade, recordando a luz da lua. Ouçamos um excerto do poema de Verlaine. Ao calmo luar triste e belo, que faz sonhar as aves nas árvores e soluçar de estas as fontes, as grandes fontes beltas entre os mármores. Thank you. Em 1893, assistiu à estreia da peça teatral de Maurice Maeterlinck, Pélias et Mélisande. A peça apresenta-nos a Mélisande, uma jovem bela e misteriosa que, ao perder-se na floresta, se depara com o príncipe Golo, que com ela se decide imediatamente casar. Contudo, o coração de Mélisande pertence verdadeiramente a Pélias, o irmão de Golo. Assim, a obra retrata o conflito gerado pela existência de um triângulo amoroso. Imediatamente, Debussy decidiu transformar o texto numa ópera, visitando a casa do compositor, na Bélgica, para assegurar o seu consentimento quanto à adaptação. Iniciou-se, assim, o processo de composição de uma das suas obras mais importantes. No ano seguinte, começou a desenvolver a obra, terminando o plano do ato 1. Circularam cartas entre amigos de Debussy, Gabriel Dupont e Thérèse Roger, denunciando o jogo duplo do compositor com estas duas mulheres e as pesadas dívidas que ele tem. A irresponsabilidade e desrespeito de Debussy custam-lhe a perda de muitos dos seus amigos. Porém, Gabi permaneceu com Debussy. Desempenhou na sua vida um papel de estabilidade emocional que lhe permitiu completar diversas obras, das quais destacam os Nocturne, três peças orquestrais que, mesmo tendo pouco impacto na época, foram bem recebidas pelos músicos. No processo da sua criação, Debussy inspirou-se de uma série de quadros do mesmo nome, do pintor James Abbott McNeill Whistler. Não era grande adepto do impressionismo, mas artistas como Whistler, Monet e o Pinner Turner levaram-no a apreciar o que era essencial no movimento. Segundo Debussy, não é suposto o título Nocturne designar a forma habitual de Nocturne, mas antes das várias impressões e efeitos especiais da luz que a palavra sugere. Thank you. terminou o seu Prélude à l'après-midi d'une faune, em 1894, estreado na Société Nationale de Musique. Consiste na orquestração do poema L'après-midi d'une faune, de Stéphane Mallarmé, do qual capta o erotismo e sensualidade com o uso de flautas e harpas. É considerada por muitos a sua primeira obra-prima orquestral, uma das obras responsáveis pelo despertar do modernismo. Em 1895, finaliza o primeiro projeto da sua ópera, o qual é aceito pela companhia da Opéra Comique. Nos anos seguintes, focou-se sobretudo no desenvolvimento da ópera e, ao mesmo tempo, compõe outras obras de menor dimensão. Aderiu aos Encontros da Sociedade dos Apaches, em 1900, um grupo informal de jovens artistas inovadores e renegados, principalmente escritores e compositores, no seio do qual as suas obras são bem aceitas. O grupo incluía diversas personalidades como Igor Stravinsky, Manuel de Falla, Maurice Delage, Émile Villermoz ou Maurice Ravel. Fez amizade com este último. Conseguiu também uma coluna como crítico de música no jornal La Revue Blanche, em 1901, assinando com o pseudónimo de Monsieur Croche. Sempre num registro sarcástico, critica os compositores, os maestros, as instituições e as audiências, as quais associa uma expressão de aborrecimento, indiferença e até estupidez. Escreveu Monsieur Croche: não será mais proveitoso ver o sol nascer do que ouvir a Sinfonia Pastoral de Beethoven? Ainda em 1899, abandonou Gaby pela sua amiga Marie-Rosalie Texier, mais conhecida como Lili. A ruptura afetou tanto Gaby que esta tentou suicidar-se com veneno. O novo parque usou-se nesse ano, tendo Debussy ameaçado por fim à sua vida se ela recuasse, estando presentes na cerimónia Pierre Louis, Éric Satie e Lucien Fontaine. A sua pobreza era tal que, para pagar uma refeição do casamento, deu uma aula de piano antes do evento. Lili era uma costureira de origens humildes e com pouca instrução. Era afetuosa, honesta, dedicada ao marido e foi bem aceita pelos seus amigos. No entanto, a sua ignorância e falta de sensibilidade musical rapidamente estagnaram a relação. 5 anos depois, o casamento colapsou. Em 1902, Pelléas et Mélisande encontrava-se, por fim, concluída. Estreou-se a 30 de abril do mesmo ano, com André Messager como maestro e Jean Perrier e Mary Garden como Pelléas et Mélisande, respectivamente. A habitual inovação patente nas obras de Debussy não exceptuava o drama lírico. Debussy reagiu contra os imitadores de Wagner, que invadiram a música da época. Considerava o nível de qualidade e originalidade das suas obras muito aquém do repertório do artista. Reconhecia, por experiência própria, os riscos de se tentar associar ao estilo do compositor alemão, tentando por isso distanciar-se do mesmo. Opõe-se a uma orquestra intensa para expressar mais dramatismo. Prefere uma orquestra mais passiva e alusiva, paralelizada pela deliberada incompreensão das personagens em relação aos seus sentimentos. Dá ênfase aos silêncios e despreza quase totalmente as árias, preferindo uma estrutura assente numa nota por sílaba, mais adequada ao ritmo e timbre da língua francesa. Isto resulta numa melodia contínua e fluida, aproximada do recitativo e do canto. O compositor rejeita, também, o auxílio de um libretista para adaptar a peça original, recorrendo diretamente ao seu texto com apenas alguns cortes. Mesmo assim, Debussy incorporou alguns elementos típicos das obras de Wagner, com recurso a leitmotiv. As inovações desta ópera provocaram imediatamente um escândalo. A obra abalou os críticos e as instituições académicas como o Conservatório, que tentou, em vão, impedir os seus alunos de ir assistir. O jornal The Times comentou que a ópera havia provocado mais discussão do que qualquer outro trabalho dos tempos modernos, excluindo, obviamente, as peças de Richard Strauss. Claude Debussy referiu a propósito: "Escrevo coisas que serão apenas compreendidas pelas criancinhas do século XX. Contudo, a obra foi louvada por muitos. Os Apaches, na altura liderados por Ravel, apoiaram-na vivamente, assim como outros fanáticos de Debussy, como o compositor Paul Ducasse e o escritor Marcel Proust, cujos apelos elogiosos contribuíram largamente para a sua fama. Alguns dizem que, tendo em conta toda a complexidade em encenar a ópera, Debussy já estava a pensar em termos de cinema, mesmo sem perceber. Durante os próximos 10 anos, Debussy iria permanecer uma das figuras mais relevantes na música francesa. Para além de continuar a compor diversas obras de largo sucesso, várias das suas peças mais antigas ganharam uma nova atenção." Thank you. Thank you.